e o pranto da tristeza que existis em cânticos de amor se transformasse. Queria que a criança que hoje sofre e fome frio nunca mais chorasse. Num mundo de alegria e de esperança, sorridente, bem contente, então brincasse. Queria que essa gente ambiciosa a sua ambição então freasse, num gesto de ternura e de amor dos que nada possuem se lembrasse. Pela lágrima, um sorriso, onde a hora eu punha amor, do inferno ao paraíso, eu faria prosperar só o mundo dos amores, a morte seria vida e os espinhos seriam flores. Mas eu queria transformar este mundo de dores, entre amores eu faria de valor.